diretamente de Stunt Love Fuck. Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida. Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida. Eu nem sei como agradecer, foi mãe que me deu a mão. Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração. E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou. É bandido roubando bandido, e o ladrão que virou pastor. Louca vida, vida louca, custou caro pra prender. Um brinde pros maloqueiras, então basta viver. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela saúde, a família. Obrigado Deus pelo dia de vida. Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Mandrake na voz. É o GM no beat, emplacando mais um. Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida. Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida. Eu nem sei como agradecer, foi mainha que me deu a mão. Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração. E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou. É bandido, roubaram bandido, e o ladrão que virou pastor. Louca vida, vida louca, custou caro pra prender. Um brinde aos maloqueiras, então basta viver. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela saúde, a família. Obrigado Deus pelos dias de vida. Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela saúde, a família. Obrigado Deus pelo dia de vida. Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam.